sandeiro, não pôde ver seu povo em pranto. Com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente, até quem não lhe socorreu. Pioneira de Teresina. FM 88.7. Estrada e sair pra ir. Em vez de tomar chá com torrada, ele tomou para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: oh, sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor pra não dar que falar. Saco de água quente pra fazer chupeta. Tirou minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu meu guarda-roupa e apanhou minha combinação. E até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu corredão. Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Agora que a batucada já vai começando, não quero e não consigo, meu querido, debochar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar que falar. Se fantasia de Antoniette, vai dançar no Bola Preta até o sol ganhar. Vestiu uma camisa listrada, saiu por aí. Sarebbe come sei tutto questo mare annegasse. Presente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Arquidiocese de Teresina. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Eu não me permito chorar. Já não vai adiantar. E recomeço do zero, sem reclamar. Meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobra a mente. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou. plantou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse, você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Agora resolvi cantar o mambo. Vamos cantar o mambo, cantareira. É cantareira. Vou aprender a nadar. É cantareira. É cantareira. É cantareira. Eu não quero me afogar. Informação que você precisa, do jeito que você quer. Rádio Pioneira de Teresina. 16:33. Teresina por São Paulo, eu não vou trocar. Teresina por Manaus. Teresina por Apariano, vou tomar banho lá no litoral. Um dia desse eu vou até Corrente, mas eu volto logo para a capital. Mas eu não vou trocar Teresina por Brasília. Disse que não vou trocar Teresina pelo Rio, eu não vou trocar Teresina por São Paulo, eu não vou trocar Teresina por Manaus. Se na piscina quero Teresina, troco por troca, eu quero namorar. Você já sabe que se Teresina, minha Teresina, eu só sei amar. Eu não vou trocar Teresina por Brasília, eu não vou trocar Teresina pelo Rio, eu disse que não vou trocar Teresina por São Paulo, eu não vou trocar Teresina por Manaus. Eu não vou trocar Teresina por Brasília, eu não vou trocar Teresina pelo Rio, eu não vou trocar Teresina por São Paulo, eu não vou trocar Teresina pelo Rio, eu não vou trocar Teresina por São Paulo, eu não vou trocar Teresina pelo Rio, eu não vou trocar Teresina por Manaus, eu não vou trocar só Teresina, Teresina por São Paulo, né? Eu não vou trocar Teresina pelo Rio, eu não vou trocar Teresina por São Paulo, só se for ao mar. Meu Deus, cadê o Baiano? Só o Senhor pode dizer, o baião que foi embora, foi levado por você. O baião que foi embora, foi levado por você. Bispo, ele cabra de Uruçu, e aquele abraço carinhoso, meu velho. Ouvi dizer que pra você só alegria. De noite e dia você canta sem parar. Fica escutando aquela cigarrabadinha que adormecia a ouvir você cantar. Amigo Luiz, vem cá, vem pisar no teu terreiro, vem acender o candeeiro. Poxa, amigo, não virá. Dá uma boia de saudade, diz, e onde está, tu és feliz. Vê se volta com teu você canta sem parar. Fica escutando aquela que se garrapadinha, que adormecia ao ouvir você cantar. Fica escutando aquela que se garrapadinha, que adormecia ao ouvir você cantar. Amigo Luiz, vem cá, vem pisar no teu terreiro, vem acender o candeeiro. Poxa, nego, não vou dá uma boa de saudade, diz que onde está tu és feliz. Vê se volta pro teu povo e vem cantar aqui de novo no modelo pé de bis. Dá um apoio de saudade, eu fiz que outro estado para eres feliz. Vê se volta pro teu povo e vem cantar aqui de novo no modelo. Essa é a rapaziada, siga o Luiz Gonzaga, ainda tá no Rio de Manhã. É gente que não se acaba mais. E hoje seguindo porra de caminhão. Alô, Ginal, pra distribuidor de baterias LA. Alô, Manina, Delta Maricultura. Alô, Félix, do Grupo Servifaz. Esse é meu papel. Alô, Wagner Belizar. Alô, Jorge da Planeta, abraço. Delegado Carlos Félix, prazer. Alô, Júnior. Alô, Márcio. Alô, Marcelo, rapaziada lá de Brasília, aqui na frente presente. Alô, Manoel Filho. Alô, Valdemir. Esse é o Valdemir Moura, é um pesado, viu? A gente que não se acaba mais. Alô, delegado Moura. Grande Félix, gente. Lua soberana de prata, ó deusa das serenatas, ilumina os sonhos meus. Não vou falar de tristeza, pois diante da tua beleza o homem não deve chorar, tem que amar. Vem, ilumina minha rua, desta cidade que é tua, da verde rosa samba. Vem, vem mostrar pra tua gente as mulatas diferentes que eu tenho pra desfilar. E lá no céu, rainha da natureza, pedimos a gentileza para homenagear José Carvalho, nosso crilo presidente, que sempre levou à frente os unidos da FIA. Pedimos a gentileza para homenagear José Carvalho, nosso crilo presidente, que sempre levou à frente os unidos da PIA. Pedimos a gentileza para homenagear José Carvalho, nosso crilo presidente, sempre levou à frente os unidos da PIA. E lá no céu, rainha da natureza, pedimos a gentileza para homenagear nosso crilo presidente, sempre levou à frente os unidos da PIA. Devo lembrar. Thank you. Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, Arquidiocese de Teresina. A sensacional desgraça dessa praça, completamente igual ao resto que eu conheço em beira de estrada. Quero morrer no carnaval, encalhado na monumental bagunça tropical que por obra e graça dessa mesma praça danço feito um, mas que se salva. Uma corrente é, uma corrente, assim como uma rosa é uma certa rosa. Quente, super quente, distante diante da frente dessa mesma praça que é tão igual. Eu conheço, trivial, variado, é o lado de dentro trancado, trancado, que tal? Curtindo a sensacional desgraça dessa praça, completamente igual ao resto que eu conheço em beira de estrada. Quero morrer no carnaval, encalhado na monumental bagunça tropical que por obra e graça dessa mesma praça danço feito um, mas que se salva. Uma corrente é, uma corrente, assim como uma rosa é uma certa rosa. Quente, super quente, distante diante da frente dessa mesma praça que é tão igual. Eu conheço, trivial, variado, é o lado de dentro trancado, trancado, que tal? É o lado de dentro trancado, trancado, que tal? É o lado de dentro trancado, trancado, que tal? Dia de São Gonçalo, põe na cabeça, cabeça, cabeça, cabeça de cuia. Não se pode tomar com cuia. Na vaquejada se monta no cavalo piandó. Não se pode usar cipó. Dia de São Gonçalo, põe na cabeça, cabeça, cabeça, cabeça de cuia. Não se pode tomar fubuia. Dia de desobriga, reza no terreiro para evitar briga. Não se pode contar dinheiro. Dia de excelência, louva a Deus, Nossa Senhora. Não se pode chorar. Na vaquejada se monta no cavalo piandó. Não se pode usar cipó. Dia de São Gonçalo, põe na cabeça, cabeça, cabeça, cabeça de cuia. Não se pode tomar fubuia. Dia de senhora. Hoje em casa não se pode chorar. Não se pode, não se pode chorar. Teve outro amor e assim.